Fecheiros 53, capítulo 24. Escrever cartas. A grande arte do amor. Oxford, março de 1971. Roger acreditava que choveria tanto em Inverness como chovia em Oxford. Mas, de qualquer maneira, ele nunca se tinha importado com a chuva do norte. O vento frio escocês que soprava no Moray Firth era animador. E a chuva forte era um estímulo e uma revitalização do espírito. Mas aquela era a Escócia, quando Brianna estava com ele. Agora ela estava nos Estados Unidos, ele na Inglaterra, e Oxford era fria e chata. Todas as ruas e os prédios cinzentos, como a sombra das fogueiras apagadas. A chuva batia nos ombros da sua roupa, enquanto ele corria, protegendo uma braçada de papéis dentro da roupa. Quando chegou à proteção da guarita, parou para se abanar como um cão, lançando gotas de água pela passagem de pedra. — Alguma carta? — perguntou ele. — Acho que sim, Sr. Wakefield. Só um segundo. Martin desapareceu para dentro da sua sala, deixando Roger a ler os nomes dos mortos na guerra, da faculdade, entalhados na mesa de pedra logo depois da entrada. Excelentíssimo Sr. George Van Landingham, o respeitável Philip Menzies, Joseph William Roscoe. Não era a primeira vez que Roger pensava naqueles heróis mortos e como eles tinham sido. Desde que conhecera Brianna e a mãe, ele percebera que o passado frequentemente tinha uma face humana perturbadora. Aqui está, Sr. Wakefield. Martin recostou-se a sorrir sobre o balcão, estendendo-lhe algumas cartas. Veio hoje uma dos Estados Unidos, acrescentou, piscando-lhe o olho. Roger sorriu-lhe em resposta e sentiu um calor confortável espalhar-se-lhe do peito aos membros, afastando o frio do dia chuvoso. Então vai ver a sua namorada nos próximos tempos, Sr. Wakefield? Martin inclinou a cabeça, espreitando a carta com os selos americanos. O porteiro conhecera Brianna quando ela tinha ido ali com Roger pouco tempo antes do Natal e tinha ficado enfeitiçado por ela. Espero que sim, talvez no verão, obrigado. Virou-se em direção à escada, enfiando as cartas cuidadosamente nas mangas da sua capa enquanto procurava a chave. Sentiu uma sensação de alegria e tristeza ao pensar no verão. Ela dissera que viria em julho, mas ainda faltavam 4 meses para julho. Às vezes ele achava que não aguentaria nem mais 4 dias. Roger dobrou a carta novamente e guardou-a no bolso de dentro, perto do coração. Ela escrevia de poucos em poucos dias, desde bilhetes curtos a cartas longas, e cada uma delas deixava-o feliz, uma sensação que se mantinha até à chegada da carta seguinte. Ao mesmo tempo, as cartas dela eram pouco satisfatórias ultimamente. Ainda muito carinhosas, terminavam sempre com amor, sempre a dizer que sentia muito a sua falta e queria tê-lo com ela, mas já não eram textos intensos. Talvez fosse natural, um progresso normal, conforme eles se conheciam melhor. Ninguém conseguia escrever cartas apaixonadas todos os dias, não com sinceridade, pelo menos. Sem dúvida era só a imaginação dele que Brianna parecia conter-se nas cartas. Ele dispensava os excessos da namorada de um amigo que chegara a cortar pedaços dos seus pelos púbicos e os colocara dentro da carta, apesar de admirar o sentimento por trás do gesto. Trincou a sanduíche e mastigou distraidamente, pensando no último artigo que Fiona lhe tinha mostrado. Agora casada, Fiona considerava-se uma especialista em assuntos matrimoniais e tinha um interesse fraternal no namoro complicado de Roger. recortava sempre dicas úteis de revistas femininas e enviava-lhes. A última tinha sido um artigo da My Weekly intitulado Como Confundir um Homem. Mantém-te informado, escrever a Fiona na margem. Tenho os mesmos interesses que ele. Era uma das dicas. Se acha que o futebol é uma perda de tempo, mas ele adora a modalidade, sente-se com ele e pergunte-lhe quais são as chances do Arsenal esta semana. Se o futebol é chato, ele não é. Roger sorriu meio desanimado. Ele tinha os mesmos interesses que Brianna. Se localizar o raio dos pais dela na história de arrepiar pudesse ser considerado um passatempo. Mas, por Deus, ele só podia partilhar com ela um bocadinho. Seja contida, era outra dica da revista. Nada desperta mais o interesse de um homem do que um ar reservado. Não permita que ele chegue demasiado perto, demasiado cedo. Roger começou a imaginar se Brianna podia estar a ler conselhos parecidos em revistas norte-americanas. Mas afastou aquele pensamento. Ela podia ler revistas de moda, como ele já tinha visto algumas vezes. Mas Brianna Randall era tão incapaz destes joguinhos tolos como ele. Não, ela não o ignoraria só para que ele se interessasse mais por ela. De que serviria isso? Certamente ela sabia o quanto ele se importava com ela. Mas importar-se-ia ela? Com alguma inquietação, Roger lembrou-se de outra dica da My Weekly. Não espere que ele lhe leia a mente. Dê sinais de como se sente. Roger trincou a sanduíche e mastigou sem a saborear. Bem, ele recebera sinais, sim. Abrir a sua maldita alma. E ela metera-se logo num avião e partira para Boston. Não seja tão agressiva, murmurou ele, citando a dica número 14. E riu-se. A mulher sentada ao lado dele afastou-se um pouco. Roger suspirou e colocou a sanduíche trincada na bandeja de plástico. Agarrou a chávena, de que o refeitório gostava de chamar de café, mas não bebeu. Simplesmente permaneceu sentado com ela entre as mãos, absorvendo leve calor. O problema era que, enquanto acreditava ter conseguido tirar a atenção de Brianna do passado, ele próprio não conseguira ignorá-lo. Claire e aquele maldito escocês dela deixavam-no obcecado. Estava tão focado neles que era como se eles fossem a sua própria família. Seja sempre sincera. Dica número 3. Se ele tivesse sido sincero, se tivesse ajudado Brianna a descobrir tudo, talvez o fantasma de Jamie Fraser estivesse enterrado agora, assim como Roger. Ah, que se lixe, disse para si mesmo. A mulher, ao lado dele, bateu com a chávena de café na bandeja e levantou-se abruptamente. Lixe-se você também, disse ela. E afastou-se. Roger ficou a olhar para ela durante algum tempo. Não se preocupe, disse ele. Acho que já me lixei. Capítulo 25. Vem a cobra. Outubro de 1768. Por princípio, eu não tinha nada contra as cobras. Elas comiam ratos, o que era louvável. Algumas eram ousadas e a maioria era suficientemente esperta para se manter afastada de mim. Vive e deixa viver. Era a minha atitude básica. Por outro lado, isso era teoria. Na prática, eu tinha várias objeções contra a enorme serpente enrolada no assento da latrina. Além de me incomodar muito neste momento, ela não estava a comer ratos. E nem era esteticamente agradável, de um tom cinzento, com manchas mais escuras. Mas a minha maior objeção à cobra era o facto dela ser uma cobra cascavel. Imaginava que, por um lado, isso era algo de bom. Foi só o zumbido dos seus guizos que me impediu de sentar em cima dela logo ao amanhecer. O primeiro som deixou-me paralisada dentro da pequena latrina. Estiquei uma perna para trás, procurando a porta. A cobra não gostou nada. Paralisei novamente quando o zumbido de alerta ficou mais alto. Conseguia ver-lhe a ponta da cauda, espetada como um dedo grosso amarelo, aparecendo no meio do seu corpo enrolado. A minha boca ficou seca como papel. Mordi a bochecha por dentro, tentando reunir um pouco de saliva. Qual era o seu comprimento? Lembrei-me de quando Brianna me disse, ao ler o seu manual de escuteiras, que a cobra cascavel conseguia atacar a uma distância de até um terço do comprimento de seu corpo. Menos de 60 centímetros separavam as minhas coxas cobertas pela camisa de dormir da cabeça achatada com olhos sem pálpebras. Teria 1,80 metros? Era impossível saber-se. Mas os anéis do corpo redondo, com músculos sob escamas, davam a sensação de que ela era enorme. Era uma cobra grande como o raio, e o medo de ser mordida no entrepernas, se me mexesse, foi o suficiente para fazer com que eu ficasse quieta. Mas não podia ficar ali quieta para sempre. Deixando outras considerações de lado, o choque de ver a cobra não tinha diminuído a urgência das minhas necessidades fisiológicas, nem um pouco. Eu tinha uma ligeira noção de que as cobras eram surdas. Talvez eu pudesse gritar por ajuda. Mas e se não fossem surdas? Havia aquela história de Sherlock Holmes a respeito da cobra que reagia a um assobio. Talvez a cobra considerasse o assobio inofensivo, pelo menos. Cuidadosamente contraí os lábios e soprei. Nenhum som saiu. Claire? Disse alguém atrás de mim. O que raio estás a fazer? Eu sobressaltei-me com o som, assim como a cobra. Ou pelo menos ela moveu-se repentinamente, fletindo o corpo no que me pareceu um ataque iminente. Fiquei paralisada na ombreira da porta e a cobra parou de se mexer, exceto o balançar crónico do seu guizo, como o toque irritante de um alarme que não parava. Está aqui dentro o raio de uma cobra, disse entre dentes, tentando nem mexer os lábios. Então porquê que estás aí? Chega-te para o lado que eu tiro-a. Ouvi os passos de Jamie aproximarem-se. A cobra também o ouviu. Obviamente não era surda. E retomou o som. Ah, disse Jamie, com um tom de voz diferente. Ouvi um sussurro quando ele parou atrás de mim. Não te mexas, Sassenach. Não tive tempo para responder a esse conselho antes de uma pedra pesada passar pela minha anca, acertando no meio do corpo da cobra. Ela enrolou-se de uma maneira que me lembrou um nó górdio, mexeu-se, revirou-se e caiu dentro da latrina com um baque forte. Não esperei para felicitar o guerreiro vitorioso, mas em vez disso, virei-me e corri para a primeira moita que vi, com a bainha molhada da minha camisa de dormir a enrolar-se nos meus tornozelos. Voltei alguns minutos depois, mais recomposta, e encontrei Jamie e Ian juntos, dentro da latrina, disputando um espaço muito diminuto devido ao tamanho dos dois. Ian estava agachado em cima do banco com uma tocha de pinheiro, enquanto Jamie se inclinava sobre o buraco, espreitando as suas profundezas. Elas sabem nadar? Perguntou Ian, tentando ver além da cabeça de Jamie, sem pegar fogo aos cabelos do tio. Não sei, respondeu Jamie desconfiado. Talvez sim. O que eu quero saber é se conseguem saltar. Ian afastou-se e depois riu-se, um pouco nervoso, sem saber ao certo se Jamie estava a brincar. Parece que estou a ver uma coisa. Dá cá a tocha. Jamie agarrou a ripa de pinheiro de Ian e baixou-a em direção ao buraco. Se o fedor não apagar a chama, podemos acabar por incendiar a latrina, disse ele, agachando-se, Vamos lá ver onde é que ela está, a maldita. Está ali, estou a vê-la, gritou Ian. Os dois aproximaram-se e bateram as cabeças com força, uma contra a outra. Jamie largou a tocha que caiu dentro do buraco e apagou-se logo. Um ligeiro fumo subiu de dentro do buraco, como incenso. Jamie saiu da latrina com as mãos na testa, os olhos fechados de dor. Ian recostou-se na parede do lado de dentro, com as mãos no topo da cabeça, fazendo comentários nervosos em gaélico. Ela ainda está viva? Perguntei ansiosamente, olhando para a latrina. Jamie abriu um dos olhos e olhou para mim entre os dedos. A minha cabeça está bem, obrigada, disse ele. Espero que os meus ouvidos parem de zumbir na próxima semana. Pronto, pronto, disse eu calmamente. Seria preciso um martelo de forja para te abrir a cabeça. Deixa-me lá ver isso. Afastei os dedos dele e baixei-lhe a cabeça, tocando com cuidado nos cabelos grossos. Havia um pequeno ponto sensível logo acima da linha do cabelo, mas não sangrava. Beijei onde lhe doía e dei-lhe uma palmadinha na cabeça. Não vais morrer, disse eu. Pelo menos não vais morrer disso. Olha que bom, disse ele secamente. Preferiria morrer com uma mordidela de cobra na próxima vez que me sentar para fazer as minhas necessidades. É uma cobra venenosa, não é? Perguntou Ian, tirando as mãos da cabeça. Inspirou profundamente, enchendo o peito de ar fresco. Peçonhenta, corrigiu Jamie. Se ela te morder e tu ficares doente, é peçonhenta. Se tu a morderes e te sentires mal, ela é venenosa. Ah, sim, disse Ian, ignorando a pedantice. É uma cobra maléfica, então? Muito maléfica, respondi, arrepiando-me toda. O que é que vais fazer? Perguntei, virando-me para Jamie. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu? O que é que eu posso fazer acerca disto? Perguntou ele. Não podes simplesmente deixá-la ali. E por que não? Perguntou ele, erguendo a outra sobrancelha. Ian coçou a cabeça distraidamente. Fez uma careta ao encontrar o galo resultante do choque com a cabeça de Jamie e parou. Bem, eu não sei, tio Jamie, disse ele, desconfiado. Se quiser que uma cobra se cole às suas bolas, é problema seu. Mas só de pensar fico com medo. Ela é muito grande. Tem um tamanho considerável. Jamie fletiu o punho, mostrando o antebraço como comparação. Credo! Exclamou Ian. Tu não sabes se elas não saltam. Interrompi para ajudar. Sim, sei. Jamie olhou para mim com sarcasmo. Mas tudo bem. A ideia deixa-me um pouco desconfortável. Como pretendes tirá-la? Poderia dar-lhe um tiro com a sua pistola? Disse Ian, animando-se com a ideia de utilizar as pistolas tão estimadas de Jamie. Não precisamos de atirar se pudermos matá-la. Ela está visível? Perguntei delicadamente. Jamie coçou o queixo duvidosamente. Ainda não se tinha barbeado e os fios vermelhos e curtos picavam-lhe o polegar. Não muito. Não há muitos dejetos no buraco, mas acho que não dá para ver bem, para fazer pontaria, e detesto desperdiçar balas. Podíamos convidar todos os Hansen para jantar, servir cerveja e afogá-la. Sugeri, dizendo o nome de uma família quaker muito numerosa. Ian começou a rir-se. Jamie olhou para ele muito sério e virou-se em direção ao matagal. Vou pensar em alguma coisa, disse ele, depois do meu pequeno almoço. Felizmente, o pequeno almoço não foi problemático, pois as galinhas tinham posto 9 ovos e o pão tinha levedado satisfatoriamente. A manteiga continuava presa no fundo da despensa, sob a proteção da porca que havia parido recentemente. Mas Ian tinha conseguido enfiar-se ali e trazer um pote de geleia da prateleira. Enquanto eu permaneci com a vassoura enfiada na boca aberta da porca, enquanto ela tentava morder as pernas do rapaz, vou precisar de uma vassoura nova, comentei, olhando para os restos, enquanto partia os ovos no prato. Talvez eu vá até aos salgueiros, perto do riacho, agora de manhã. Jamie estendeu o braço e tateou a mesa à procura do prato do pão. Estava totalmente focado no livro que estava a ler. História Natural da Carolina do Norte, de Bricknell. Aqui está, disse ele. Eu sabia que tinha visto algo sobre cascavéis. Localizando o pão pelo toque, agarrou num pedaço e usou-o para enfiar um pedaço grande de ovo na boca. Depois de engolir, leu em voz alta, segurando o livro com uma das mãos, enquanto mantinha a outra sobre a mesa. Os índios tiram com frequência os dentes das cobras para que as suas mordidelas nunca mais possam fazer mal. Isso pode ser feito com facilidade, amarrando um pedaço de pano de lã na ponta superior de um longo cajado e provocando a cascavel para morder. Se puxarmos de repente o cajado, as presas ficarão presas no pano e serão vistas com facilidade por quem estiver presente. A tia tem algum pano vermelho? Perguntou Ian, engolindo os ovos mexidos com café de raiz de chicória. Neguei com a cabeça e espetei a última das salsichas antes de Jamie as alcançar. Azul, verde, amarelo, castanho claro, branco e castanho, mas não tenho vermelho. Que belo livro, tio Jamie, disse Ian com aprovação. E diz mais alguma coisa sobre cobras? Ele olhou faminto para a mesa à procura de mais comida. Sem dizer nada, estendi o braço para o louceiro e tirei um prato de soufflé de milho que coloquei à frente dele. Ele suspirou, feliz, e começou a comer enquanto Jamie virava a página. Bem, está aqui uma parte que diz que as cascavéis atraem esquilos e coelhos. Jamie tocou no seu prato, mas não encontrou nada. Empurrei os muffins na sua direção. É surpreendente observar como estas cobras conseguem atrair esquilos, perdizes e muitos outros animais pequenos e aves que rapidamente devoram. A atração é tamanha entre eles que é possível ver o esquilo ou a perdiz, que viram a cascavel, saltar ou voar de galho em galho até correrem ou saltarem diretamente para dentro da boca da serpente, sem poder evitar o inimigo, que nunca sai da sua posição nem se desenrola enquanto não consegue a presa. A sua mão à procura de alimentos encontrou os muffins. Agarrou um deles e olhou para mim. Maldito seja eu se vi uma coisa destas. Achas possível? Não, respondi, afastando as madeixas escuras da minha testa. Esse livro tem alguma sugestão útil para lidar com porcos selvagens? Ele acenou distraidamente na minha direção, com o que restava do seu muffin. Não te preocupes, murmurou ele. Eu trato da porca. Desviou os olhos do livro tempo suficiente para olhar para os pratos vazios. Não há mais ovos? Há, mas vou levá-los ao nosso convidado no armazém dos cereais. Coloquei duas fatias de pão na pequena cesta que estava a preparar e agarrei na garrafa de infusão que deixara macerar durante a noite. A mistura de verga de ouro, monarda e bergamota selvagem era verde escura e cheirava a campos queimados, mas podia ajudar. Não faria mal. No impulso, agarrei no amuleto com pena que a velha Nayawene me dera. Talvez ajudasse o doente. Como remédio, não poderia fazer mal.